3601, confirma a informação do Assis, senhor. Senhor, eu tenho informação Foxtrot sendo veiculada agora. O nível 360 eu tenho aprovado, o senhor está pronto para cópia? Tá, 3601 autorizado para Sierra Brava, Sierra Papá. Viatro Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após direto Poços, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, nível de voo autorizado 360, controle 120.8, aciona 5165, TAN 3601. O procedimento correto, TAN 3601, somente depois da Europa, a posição é Leda, Lima Eco Delta Alpha, após Leda Bridge. Correto, senhor, portão 9, chame pushback acionamento. Beca Saneamento, portão 9, com 3601, assume pronto para táxi. A bordo, 4 horas de autonomia, Verna Galeão, pronto para o táxi. Meia a bordo, 4 horas, Galeão copiado, tem 3601, não tem táxi aprovado via Pátio, Índia e Alfa até o ponto espera, pistando 0, ajuste no 019, chame pronto para decolagem no ponto espera, pistando 0, senhor. Meia a bordo, 4 horas, Galeão copiado, despacho India Alpha, confronto do considerador 0 da retornal, usando 3601.